Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, de 8 em 8 dias, em transe, uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. A primeira meia hora é conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última parte, vamos ter a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Iniciamos a sessão de hoje com Little Windows, o último disco de uma trilogia que começou com A Song for Lost Blossoms e pelo meio teve Candylion. Falamos da dupla Harold Budd e Clive Wright. O primeiro dispensa apresentações. O segundo é um guitarrista de bandas pop que, com Harold Budd, brilha alto. De Little Windows retiramos Drifting Cities, Clive. Boa noite, bem-vindos. Começámos a sessão de hoje com Al Budd e Clive Wright. Seguimos depois para mais uma dupla de irmãos desta feita. Samu e Vili Kuka vêm de Helsinki e exploram, tal como os seus antecessores, instrumentos acústicos. Os The Gentleman Losers editaram há uns anos Dustland. Passou Lullaby of Dustland. Depois voamos até a Alemanha. Marcin Jules, o alter ego do instrumentista, multi-instrumentista e mago da música ambiente Martin Jules. De Nostalgia passou Shadow Waltz e continuamos por paragens alemãs. De Berlim, Sascha Ring, mais conhecido por Aparat. É genial este músico europeu. Vai deambulando por uma série de dimensões, também pela música para teatro. Última edição, Krieg und Frieden, por lá a versão Noise de 44. depois dos sons mais agrestes, mas também melodiosos de Aparate. Terminamos com a música melodiosa e redonda de Emanuele Errante, músico italiano, nasceu em Udine, vivendo quase sempre em Nápoles, de Time Elapsing Handled, música deste artista que já colaborou, entre outros, com os Dakota Suite, Living to Nowhere. Passamos a vez agora ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. I'm going to go to the hospital. Abrimos esta segunda parte da emissão de Em Transe com passagem para o volume final da trilogia New History Warfare de Colin Stetson. Este volume, intitulado To See More Light, é considerado como o mais consistente da obra e demonstra o excelso equilíbrio de Stetson entre a improvisação e a melodia, construindo através da sua capacidade respiratória muitas vezes o que parecem ser vários instrumentos e através da sua qualidade como compositor melodias dentro de um instrumento tão visceral como pode ser o saxofone barítono. Agora passagem para dois nomes que estarão neste mês de novembro pela cidade de Braga para mais uma edição do Festival Semibreve. Primeiro o britânico Philip Jack, depois The Hexen Cloak. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Colin Stetson. O volume final da trilogia New History Warfare, ainda dois nomes que vão passar pelo Festival Semibreve em Braga nos próximos dias 15, 16 e 17 de novembro. Ouvimos então Philip Jack, o britânico que, embora seja mais conhecido como compositor e artista visual, é também creditado como ilusionista, coreógrafo, lenhador e até taxidermista. Jack trabalha com vinil e eletrónica desde os anos 80, sendo que a sua obra-prima até aos dias de hoje seja Vinyl Requiem, uma peça para 180 giradiscos Danset, 12 projetores de slide e 2 projetores de vídeo. Uma obra que comemora o seu 20º aniversário como performance, precisamente em Braga. É mesmo a não perder. Depois, The Hexen Cloak, projeto de Bobby Krilich, residente também em terras britânicas e que traz um som claramente apocalíptico, áspero, que envolve eletrónica, drones e percussão. O Festival Semibreve conta também com outros nomes de peso, entre eles Rafael Toral, Atom ou ainda Forest Swords. E terminamos numa toada calma com o projeto Secret Pyramid, do canadiano Amir Abbey, que, embora no território do drone, situa-se na sua porção mais etérea e espacial, mostrando como é possível, com uma simples nota, transmitir emoções tão dispares. Um nome a seguir. É assim que terminamos a emissão de hoje de Em Transe. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Voltamos, como habitualmente, na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão aqui na Radar. Muito boa noite.